Senhoras e senhores, amantes da boa música, começa agora o programa mais emocionante, emblemático, histórico, Clube do Rei. Clube do Rei. As canções que fazem parte do repertório do artista completo. Clube do Rei. Agora, as canções do Rei Roberto Carlos na comunicação amiga e agradável de Suzana Santos. Sejam todos muito bem-vindos! Entrando no ar mais um Clube do Rei, na melhor estação do seu rádio. Para você que ainda não me conhece, que está sintonizando esta emissora pela primeira vez, para você que está se encontrando com o Clube do Rei pela primeira vez, muito prazer, eu sou Suzana Santos. A vocês que já ouvem o programa Clube do Rei há muitos anos, muito prazer, eu só tenho a agradecer a sua companhia, a sua parceria. Vamos todos ficar juntinhos, temos muitas músicas, temos participações especiais de outros cantores que cantam as músicas do nosso Rei Roberto Carlos. E é claro, nós temos as curiosidades do rei e muito mais. Portanto, não saia daí, fique ligado, fique sintonizado no programa Clube do Rei, que começa a partir de agora. E para começarmos bem, nós temos aí a nossa primeira seleção de músicas e daqui a pouquinho temos também a primeira curiosidade do rei do programa. Então, vamos ouvir o nosso rei cantar? O rei canta pra você. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Clube do Rei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. Entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Saber depois de tanto tempo,

são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetindo. E o Clube do Rei. Legal, tivemos aí a nossa primeira seleção de músicas do nosso Rei Roberto Carlos. E que belíssimas músicas, só sendo o Rei Roberto Carlos para escrever e interpretar tão bem essas letras lindíssimas nestas canções maravilhosas que enchem o nosso coração de paz, de amor e de muita alegria. Agora, vamos para nossa primeira curiosidade do Rei e logo após temos mais músicas com Roberto Carlos. Agora, no Clube do Rei com Suzana Santos. Curiosidades do Rei. Curiosidades do Rei. Vamos então, amigos e amigas, para nossa primeira curiosidade do Rei de hoje. E a partir de hoje, teremos aí curiosidades do Rei, falando somente dos especiais do Rei Roberto Carlos na Rede Globo de televisão. Infelizmente, nem todos os fãs do nosso Rei Roberto Carlos têm poder aquisitivo para ir a um show dele, ou então, quando ele faz seus shows beneficentes, geralmente é muito longe da gente e não podemos nos deslocarmos de onde estamos para irmos até onde o Rei Roberto Carlos está. Pensando nisso, a Rede Globo de televisão desde 1974 vem colocando no ar todo final de ano um show de Roberto Carlos, sempre com convidados ilustres para brilhantar ainda mais este mega show de final de ano de Roberto Carlos na Rede Globo de televisão. E é sobre eles que vamos falar nas próximas programações durante as Curiosidades do Rei, até o último especial feito agora em 2015. E vamos relembrando então estes grandes shows, estes grandes especiais de Roberto Carlos, todo o final de ano pela Rede Globo de televisão aqui no nosso Clube do Rei. O primeiro especial de fim de ano de Roberto Carlos foi em 1974. Em 1974, mostrou Roberto Carlos e sua família em uma ceia de Natal. No Roberto Carlos Especial de 1979, o cantor participou de uma série de enquetes de humor. Os Trapalhões fizeram uma paródia e a música Amanhã de Manhã virou A Mamãe de Mamãe. O cantor ainda contracenou com o Dr. Sardinha, de Jô Soares, e Salomé, do nosso saudoso Chico Anísio, e o professor Mitologia Aquiles Arquileu, de Agildo Ribeiro. Clube do Rei. Clube do Rei. Legal, legal. Tivemos aí a nossa primeira curiosidade do Rei de hoje. A curiosidade do Rei volta daqui a pouquinho. Vamos então ouvir o nosso Rei cantar mais um pouquinho? O Rei canta pra você. Amanhã de manhã vou pedir o café pra nós dois.

e foi uma edição dos melhores momentos da participação de Roberto Carlos no lançamento da campanha Ano Internacional da Criança, festejado no ano seguinte. Em 1980, o programa comemorou o lançamento do Ano Internacional do Deficiente, em 1981. Em 1990, o especial de Natal chamou-se Roberto Carlos, Verde é Vida, e esteve por dois momentos na grade de programação. Na primeira parte, à tarde, ele lançou uma campanha voltada à proteção da natureza. No ano seguinte, como no anterior, seu programa foi dividido em duas partes, e a primeira foi dedicada às crianças e aos velhos. Suzana Santos e o Clube do Rei. É isso aí, tivemos a nossa segunda Curiosidade do Rei, e as Curiosidades do Rei voltam na próxima programação. Agora, o Rei canta pra você. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. O Rei canta pra você. Passou por mim sem dar minha atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. O carro acelerei depressa.

onde ela está eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Clube do Rei. É isso aí, amigos ouvintes. Nós tivemos curiosidades, tivemos músicas belíssimas de Roberto Carlos. Mas, infelizmente, o nosso Clube do Rei de hoje vai chegando aos seus minutos finais. Eu estou indo embora, mas prometendo voltar com você na próxima oportunidade com muito mais Clube do Rei, com muito mais alegria, com muito mais Roberto Carlos para você. Para você que ficou comigo, que ouviu, que curtiu desde o início. Para você que ligou o rádio e estava ali no meio da programação. Para você que acabou de ligar o seu rádio agora e está pegando somente o finalzinho da nossa programação. A todos vocês, meu muito obrigada pelo carinho da sua sintonia, pela sua audiência, pela sua preferência por esta emissora. E eu convido você a curtir Clube do Rei na próxima oportunidade. Para você que chegou agora, na próxima, chega um pouquinho mais cedo para você curtir junto com a gente o nosso Clube do Rei, ok? Combinado? Então tá, te espero na próxima programação. Tchau, gente! Um beijo no coração. Terminamos aqui o programa Clube do Rei. Uma homenagem mais do que justa ao grande nome da nossa música. Até a próxima!